Sua madrugada está começando. Pra cama sem ele não dá. Clube do Pijama. A partir de agora. Sonhe com San José. E durma com o Clube do Pijama. Ele está no ar. Oh,

pijama. To the water, to the ones that are waiting only for you. Come away, little lost, come away to the water, away from the life that you always knew. We are calling to through the darkness, in the shade of the night, we'll come looking for you. Come away, little light, come away to the darkness, to the ones appointed to see it through. We are so we might live anew. Come away, little lamb, come away to the slaughter, to the ones appointed to see this through. We are coming for you. We are coming. Clube do Pijama.

mortais. Sinais que marcaram teu corpo, retiraram as mãos do destino que vais. Sinais de que ainda nascemos e não temos ao menos a paz. Clube do Pijama. Clube do Pijama. Yeah. Clube do Pijama. Clube do Pijama.